Vixe. Mais uma carta, ó, dessa mina, mano. Caramba, hein, mano, ó. Palavras arrependidas e tal. Aí, mano. Sofri bastante, entendeu? Mas sem chance, mano. Dessa vez, meu coração tá blindado. Nem vou ler, mano, nem vou ler. Jamais vou voltar atrás, aí. Eu aprendi com você, amor eterno não existe. O tempo fez esquecer dos carinhos, do sorriso, dos beijos e abraço das manhãs de domingo e as noites de sábado. Não guardo as cartas, foto. Eu joguei fora, deletei o passado, aquela nossa história. Sofri, pensei que nunca ia acabar, mas tudo na vida passa. Deixa as águas levar, deixa o vento soprar aquilo que ainda restou. Lamento, só decepção foi o que ficou, não adianta. Suas palavras arrependidas, aprendi mais uma lição da escola da vida. Suas lágrimas já não me comove. Blindei meu coração e guardei dentro de um cofre. E sendo assim, também escondi o segredo e vou abrir pro sentimento verdadeiro. Foi bom eu seguir minha caminhada sem você. Criei uma ilusão, enfim eu pude perceber. Amor, cuidado com essa palavra não correspondido. Vira rancor e mágoa. Eu preciso perder pra aprender. Amor eterno é o que dura enquanto existe. Amor eterno é maior, eu aprendi com você. E nessa relação só um coração saiu triste. Eu preciso perder pra aprender. Amor eterno é o que dura enquanto existe. Amor materno é maior, eu aprendi com você. E nessa relação só um coração saiu triste. Relacionamentos, alguns são para sempre, outros só perca de tempo. Muitas vezes a confiança depositada em alguém só te traz prejuízo. Admiro as verdadeiras mulheres batalhadoras. Buscam um ideal na vida mesmo sendo sonhadora. Sei que o príncipe encantado só é encontro de fadas, mas também a Cinderela não passa de uma fábula. Foi desgastante, desleal e passageiro. O afeto conflitante entrou em desespero. Não esperava que o fim estivesse tão perto, nem que do clima ruim ficaria liberto e certo. Na tentativa de um novo começo, iniciativa negativa acabou pagando o preço. Nem conselho de mãe, palavras dos amigos mudaram sua opinião, pois já estava iludido. Amor maldito fere quando não mata, deixa cicatrizes que só o tempo apaga. Experiência vivida que já se foi, na verdade hoje de longe ela contempla sua liberdade. Foi preciso perder pra aprender. Amor eterno é o que dura enquanto existe. Amor materno é maior, eu aprendi com você. E nessa relação só um coração saiu triste. Foi preciso perder pra aprender. Amor eterno é o que dura enquanto existe. Amor materno é maior, eu aprendi com você. E nessa relação só um coração saiu triste.